5 milhas para o externo, redução para a velocidade de aproximação. Externo, redução para aproximação, 925. Direito 3145, magnética 220, aproximadamente 15 milhas de transformação. Ok, qual é a sua razão de subida, então, 3145? 2.500 por minuto. Ok, ciente do desvio. Suporte retornando à direção de Leda. Ciente, 3145. Golo 925, torre 118, decimal 612. Torre 186. Comandante, eu tenho mais uma aeronave a 5 milhas da cabeceira. Mantenha a posição e aguarda, por gentileza. Torre Salvador, gol 925, boa tarde. Boa tarde, 925, continue a aproximação, aguardando a pista livre. Aguardando a pista livre. Azul 9144, no solo agora, os 23, livre à direita no 219. Direita 219, 9144. Gol, boa tarde, acima de identificação, voa ITAP, décimo de 3 mil pés, altímetro 1020. Voa ITAP, desce para 3.1020, gol 1395. Trip 5488, no lock. Trip 5488, reporte full e LS. Poder em full. Controle opera em 1020.8, poder. Confio 360 para o Zulu no meio, saída esquadrão 0 direita, Nael, perfil pós-Leda e Bridge. Aciona 5445, controle 208 da 3267. Correto, só confirmando 5445, o transponder, chame para o acionamento da 3217. Beijado, 5445 da 3207, chama o acionamento. Salve Salvador, boa tarde, Azul 9144, livrou na sua escuta na Alfa agora. Boa tarde, Azul 419144, ingresse, está livre o táxi via Alfa e Juliette para o portão 03. Alfa, Juliette, portão 03, 9144. 3145. Gente, tá legal, estamos mantendo aqui a magnética 220, cortará a van na Progileda. Charlie Yang. Direto rotatório em condições visuais, 1020, 1500 pés, Mike Charlie Yankee. Trip 5488, full. Ciente completa, final ILS, torre 118, decimal 612, trip 5488. 88. Decola da... perdão, a rota é Afro Zulu 16 até Belo Horizonte, após segue conforme a rota permitida no plano de voo. Escola da cabeceira 10, com curva à direita, inicialmente no perfil da subida da El, em seguida direto para as posições Leda e Bridinho. O transponder é o 5450 e o controle opera em 120 de São Paulo. Ficou triste. Gente, autorizado São Paulo com Bonha, nível 360, Upper Zulu 16 até THZ, após o controle plano. Escola da 10, com curva à direita. Saída da El, após Leda, após Bridge. Aciona 5450, controle 1208, voo no 399. Voo no 399, correto o cotejamento, chame para o pushback e acionamento. Chamará. Autor, Salvador, na sua escuta. Voo 925, boa tarde, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 01. Alfa Juliette para o 01, 925. Mantenha a linha do litoral, o litoral que está agora à sua esquerda, não é o litoral que está à sua frente não, o litoral que está à sua esquerda. Pequeno desvio à direita, já retorna para o estado. Sim. Limpo 03, direita para o 060, informe estabilizado. Limpo 03. Direita magnética 060, reportará estabilizado no lote. O TAM 3145, livra 140, chama centro Recife em 125, decimal 1. TAM 3145. Certo, obrigado. 308, boa. 35488, livre pouso na 10, o vento é de 160 graus com 89. 5488, embaixo travado. T95 autorizado direto Duna, gol no 395. Direto Duna, no 395. Controle de Salvador, boa tarde, seu Xené, 6314, passa 2, seu na bomba, toque. Boa tarde, 6314, contato radar vigilância, ao passar 2000, direto bombo, 6314. Direto bombo, 6314. Gente Olimpo 03, completa final ILS, torre 118-612. Completa final e chama a torre 18-612, Olimpo 03. Paulo, 35488, livrar sua escuta. T-488, boa tarde, prossiga na Alfa Kilo para o Pátio 3, posição 5. Alfa Kilo, posição 5. Salvador, muito boa tarde, Olimpo 03, final ILS da pistona 0, com trem embaixo e checado de igual com o campo. Olimpo 03, está autorizado. Pouso, pistona 0, vento Dino 5, 0 graus com 9 nós. E pouso na pistona 0, Olimpo 03. 29, está autorizado o puxo de estacionamento no 9, chame para o tanque. 29, rapaz. O 35488 é para mudou aqui a indicação do portão para a posição 3 aí do 43. Você já tem o seu balizador aqui. Ok, posição 3, gente, obrigado. Só no passarelo 2231? Prossiga, passarelo. Por gentileza, coordena a barreira. Barreira 200 nível? Pode ser 180. Ok, vou recoordenar então. Eu tinha aqui o 200 autorizado. Ok, aguarde tá aqui. Eu comprei o 200 se tiver, senhor. Ok, então passarelo 2231 está autorizado para barreira. Nível de voo 200 pela Whisky 42 até Lapa. Após, segue conforme o plano. Decola da 1-0 com curva à esquerda, subida Momo, transição VATAP. O transponder é o 5444, perdão, 5454. E o controle opera em 1-2-0, décima 8, proteja. Autorizado então 200, barreiras, é o 8-4-2, até lá, após, conforme o plano. Decola da 10, esquerda, Momo, VATAP. 5454, 1208. o passarelo 2231, no alojamento, confirme a mudança de plano, é sobre Lapa, é isso? Relativo. Ok, então para a mudança de plano, coordene com o centro Recife sobre Lapa, ok? Então a mudança para o visual. E a gente vai coordenar, muito obrigado, senhor. Fecha para o puxo. Fala, Salvador, você pode informação de plano, boa tarde. 5241, Montes Claros 200, copia? Copia. O trip 5241 autorizado para Montes Claros, nível 200, a rota é via Conquista, após direto a posição Retol, após direto. Decola na cabeceira 10, com curva à direita, subida Arco, seguida direto para Conquista. O transponder é 5457 e o controle em 120, décima 8, contente. Para Montes Claros autorizado, nível 200, direto, vitória da Conquista, após retorno, após direto, destino. Saída agora com primeira curva direita, transponder 5457, controle 208 para o trip 5241. Trip 5241, correto, cotejamento, chame para o acionamento, no PAC 3. Chama lá, agora. Agora 118.6, bom pouso. 18.6, obrigado. Oi, Salvador, Papa Romeo, Mike Charlie Yankee. Mike Charlie Yankee, prossiga. Estamos a um minuto da rotatória, já visual com o campo. Gente, prossegue final do ano 7, reporte terceira milha, Mike Charlie Yankee. Reformando a terceira milha, Mike Charlie Yankee. Olimpo 03 no solo, aos 3-3. Está autorizado backtrack via pista para liberar no hotel. Gente, 03 já fez backtrack e libera no hotel. Aprovado, ok? Positivo. Prossegue 729, 150 a borda, dominante 352, até na barulho. 150, é isso? Temo. Está livre o táxi, contornando o pátio 1 no Índia e Alfa. Considera a torre 186, o QNH agora 1020. Tem uma boa abordagem, web 5729. E pátio principal Índia Alfa, Considera 186, web 77, na bandeira vai trabalhar. Gol no 7, perdão, no 077, autorizado para o Galeão, nível de voo 360, pela Ampers, o Lu 10 até ESMAP, depois segue conforme a rota apresentada no plano. Decola da 10 com curva direita, inicialmente na subida da EL, seguida direto para as posições Leda e Bride. O transponder é o 5452, controle em 120.8, proteção. Sim, autorizado conforme 360 para o Galeão, Ampers, o Lu 10. Decola 10, Nadael, ESMAP, após Leda, Trise, transponder 5452, controle 1208. Muito obrigado. Está pronto para o acionamento, pushback na 6. 1077, só confirmando, após Leda, a posição é Bridge, ok? Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco. Positivo, após Leda, Trise, positivo, prossegue na Rocha, transponder 5452, voltamos para o 020. Copiado após a Leda, Bride, confirma, está autorizado por posicionar, gol no 077. Afirmo no 077, autorizado por posicionamento, chame táxi. Positivo. Gol no 399, coordenando com a equipe do solo, o objeto está taxando a sua cauda em mais alguns instantes, assim que ele estiver liberado, está livre, puxe, chame táxi. Gente, após a passagem da aeronave objeto na retaguarda, está liberado, puxe, segundo no 399, chame táxi. Salvador, 3560. 3560, desça ao nível 050, chegada a Mari. 050 na Mari, 5729, muito boa tarde. A linha de decola pista 10, o vento é de 50 graus com 9 nós. Mike Charlie Yankee no solo agora aos 3:30, autorizado backtrack, reporte livrando no 7. Sui, 118, meia pomposo. 8-6, boa. E Salvador com 395 e LS, trevagem travada. No 395, continua a aproximação, guardando autorização para pouso. Guardando 395. Gente, Anca, até a próxima. Salve Salvador, eu vou no 755. Boa tarde, informação Tango, autorização para Confins. Confins 360, só um minuto para a cota, no 755. 5729, controle no 208. 1395, livre pouso na 10, o vento é de 1,50 graus com 9,9. Pouso na 10, o outro mais travado, 395. Tabael 360-5729, poderia voar Leda? Livre. Valeu. 3, a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Galeão para fora o táxi. Está livre o táxi via pátio, perdão, via Índia e Alfa até o ponto espera na 10, quando lá torre em 18, meia dúzia para a decolagem, então boa tarde. Sente autorizado, índice Alfa até o ponto espera da 10. Mandou lá a torre 186, voa no 399, tem um ponto mínimo. Desavilado após o tráfego da companhia na curta final, ali mantém em pista 10. Os outros livres, chapa o táxi, tá 3, 2, 0, 7. Pequeno de 2 esquerda aqui, 5 milhas, bora entrar na cúpula de mate. 7-5-0, após o tráfego. Para o táxi, eu vou no 077, 163 a bordo, 1324, Campinas. Está livre o táxi de Apache 1 no Índia e Alfa, na ponte espera a torre 1862, é o altímetro 1020, tem uma boa tarde, bom voo, voo 077. Da Índia e Alfa, ponte espera 1826, 1020, agora no 077, bom voo. No 395, no solo 40, livre à direita no 219. Direito desse no lado. 3 e a autonomia 3:24, é isso? Afirmo. Ok, agradeço, boa tarde. Obrigado. Solo gol 1395, livrou? Ah, é qual? 1395, boa tarde, prossigo táxi de Alfa e Juliette para o portão 2. Alfa Juliette 02. autorizada Luna 399. Voo 755, autorizado para Confins, nível de voo 360, pela APA Zulu 16. Decola da cabeceira 10, com curva direita, inicialmente na subida da EL, seguida direto para as posições Leda e Brigue. O transponder é o 5463 e controle em 120.8. Controle. 360 para Confins, aprovado. Correto, no 755, chama para acionamento, portão 8. Chamada para acionamento. Para completar para a final, curva direita em condições visuais, mantendo a proa 090. Direita 090, Mike Sander. 077, a linha e mantenha no zero. Saída da EL sobre 360, 399. Estacionamento, passarelo 2231. Passarelo 2231, tem uma aeronave da TAM puxando no portão 7. Cuidei com a equipe de solo, após o mês ter liberado aí, você conta livre e puxa. O altímetro no 020, chame táxi. Sim, a gente vai chamar para o táxi, só pode voltar. Pode levar a bridge? 5729, chama o centro agora, frequência 1251, secundária 133325, solicitando bridge, bom voo. 1251-3325, muito obrigado, boa tarde. Controle, Luna 399, solicita voar da EL devido a formações meteorológicas. Voa lenda, senhorita. Voa, lenda na presente. Dois, Guarulhos e 315, está livre o táxi via... Pátio 1 no Indy Alpha, até o ponto 0 no 0, o time permanece no 020, quando pronto a torre 186. Então, uma boa tarde, um bom voo, TAM 3217. Pátio de Alpha, espera, chama 186, bom domingo, boa semana, TAM 3217. Salvador, equipe 5241 para possibilidade de acionamento. Autorizado na parte 3, chame táxi, o trip 5241. Liverpool, chamar na táxi, 5241. Sete, decolou os 45, 108, controle. 208, uma boa tarde, vamos no 077. Boa. Paciente da Uniforme, possui coordenação do 160 Conquista e confirmando a prova de saída. Eu tenho aqui o 200 já aprovado, exige a 160 Conquista. Pode deixar o 200, está pronto para a cota. É o TRIP 5219, está autorizado para a história da Conquista, nível de voo 200, a rota de volta. 10 para a curva direita, subida arco, após direto para a Conquista. O transponder é 5470, o controle em 120.8. Autorizado Salvador Conquista no 200. E roda 10 à direita na árvore, DCT. 5470, transponder, controle 1208, trip 5219. 5219, correto, cotejamento, chama para o acionamento. Chama o acionamento. Mike Hotel, controle. Mike Hotel, me escuta. Qual seria o encurtamento? Pronto direto para 17. A gente completa agora a direita para o A100. Direita 100, Mike Hotel. O gol no 077 solicita pro A200 evitar formações. Livre no 077. Autorizado no 077. Muito boa tarde, Olinda, cola pista 10, o vento é de 97 graus com 13 nós. Ele cola no 073. Eu tenho 36 já aprovado, aceito? Ok, gol no 925, autorizado Brasília, nível de voo 360 pela Alfa Zulu 197. Decola da cabeceira 10, com curva direita, subida arco, transição elefa. O transponder é o 5462, o controle 120, décima 8, cotidiano. Autorizado 360 para Brasília, Alfa Zulu 197, decola da 10, com curva direita, saída para a Alfa Zulu 10. Correto no 925, chama para o táxi. Perdão, chama para o pushback. Para o táxi, eu passarei do 2261. Eu abri de 71, 71, 4 horas Brasília. 71, 4 horas de Brasília. Já livre o táxi via Pátio 1 no Índia Alfa. Enquanto eu espero a corrente 262, eu volto. 019, quando eu vou, uma boa tarde, passarei 2231. Obrigado, o táxi considera 18 mil. O TAN 3560, controle. Prossiga. Atente ao tráfego aí na posição de 11 horas. Está a 2.200 pés, está afastado do senhor 4 milhas. 4 milhas, o mesmo está aproximando para 107. Está ciente, o 3560 tem o mesmo de queda. No 399, agora com centro Recife, frequência 1251, secundário 1-3-3-2-5, bom voo. 251, alterna 3-3-2-5, gol no 399, muito obrigada, bom domingo. Sobre Salvador, Mike Serra Hotel agora está visual com o Airbus. Gente, Mike Serra Hotel. 4 horas e meia zero a bordo, o senhor vai seguir o ATR da Passaredo. E no ponto de espera, corre de 2 metros. O QNH agora 1020, tem um bobo, uma boa tarde, 352, 4. Ok, vai, eu passarei de chamar de torre, 1118, small, meia, 1118. Pessoal, no 1118, após, direto de Vitória da Conquista. Afirmativo, após a direto de Vitória da Conquista. Vitória da Conquista, o senhor segue conforme a rota. Tá bom, no dial. O Mike Serra Hotel, controle. Mas escuta. Eu tô tendo contato radar aqui, estou mantendo a proa 125. Esquerda, proa 095. O senhor tá aproximando pro Airbus. 095 na presente agora, o Mike Serra Hotel. Oi, Salvador, 3560, estabilidade cliente. Agora voando da El. O TAN 3217 está livre. Confirma, 3217? Confirme quem chamou o controle. É o gol no 077 voando da El. Positivo no 077, chama Recife agora 125, ou no secundário 3325. 251-3385, grato, 077. O Mike Serra Hotel, controle. Escuta. O Haroldo me está operando a instrumento. O senhor tem condições de efetuar o ILS X-Ray?